precisa entender o que tenho pra dizer. Tem que abrir o coração e deixar o amor de Deus entrar. Sua vida vai mudar, basta você confiar. Jesus vai lhe transformar, vida nova vai sim dar. E o leva para a luz, luz. Jesus, quero morar no céu, junto com Jesus no céu. Você quer viver feliz? Isso não é difícil, não. É só a Cristo se entregar, de corpo, alma e de coração. Sua vida vai mudar, basta você confiar. Jesus vai lhe transformar, vida nova vai sim dar. E o leva para